Commodore approach, good morning, 10-3-6-6-0, 1-9-8-3-5. Commodore approach, good morning, 10-3-6-6-0, 1-9-8. Salvador, bom dia. Boa tarde, o voo 328. 660, Salvador. Para o nível de voo 070, autorizado a chegar da Mari. 070 na Mari. Voo 1924, desça para 3.000 pés, QNH 1013. Ele 333, meu voo. Temos aprovado para Serra Bravo, Kilo Golf, nível 390. Aguarde um minuto para a cópia. É isso, muito obrigado. A informação, Quebec. Confirme, PLB. Tá para funcionamento, PLB 34, portaria 2230. Passaredo 2230, após passagem do Airbus da TAM, autorizado para o pushback acionamento. Airbus da TAM vai para remoto 1-2. Para 1-2, após a passagem do mesmo, autorizado para o pushback acionamento. 2230. Solo Salvador, boa tarde. Jovem 7721 na no 4 com a pushback autorização Santo Fortaleza. Localizador visual, o TRIP 5240. TRIP 5240, complexo na ONS, chama sua frequência 118.6. 118.6, 5240, grátis, Anitta, boa tarde. Fala 6721 da web na, no 4, com a Quebec, autorização Fortaleza. Torre Salvador, muito boa tarde, a TRIP 5240, a final de ELS estabilizado, baixado e travado. TIP 5240, autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 122. Livre pouso na 10, TIP 5240. Tchau. De 660, Salvador. Solo 3193, portão 10, pronto para o pushback acionamento. Tubo 2000, vai reportar estabilizado 924. Controle de Salvador, bom dia, 3660, tá? 393, correção. Após a saída do Embraer 145 da passarela da retaguarda, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Após o Embraer da passarela da retaguarda, ele vai iniciar o pushback, tá? 3193. Tá, 3660, vou na pro de táxi. De táxi, mantenha o 50, para a descida. TAN 3660, desça para o nível 080. Prezado 080, TAN 3660. TAN 3660, aciona a identificação. controle de Salvador, é o Olympus 48. Olympus 48, essa identificação, mantendo nível 100. 100, Romeu, mantendo 100. Delta 34, astronomia 3 horas e 10, alterando Salvador. Centro 2230, confirme alternativa. Salvador. Passaredo 2230, autorizado o táxi para ponto até através do portão meia dúzia. Correção, até através do portão 5. Foi entendido, está autorizado o táxi até através do portão 5, 2230. Afirmo, 2230. Para táxi azul 4089, está com 94 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia e alterna com fim. 40998, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chama a torre 198 decimal 6. Confirme alternativa 4089. Sierra Bravo Charlie Fox, com fim. O 4089, livre táxi até o ponto de espera da 10, lá torre 198 decimal 6, 4089. No 697, desça para nível 040. 040, entendeu, 697. Solo o 35240. Velocidade para 3009. 3660 reduzido para 250 nós agora. Antes da Juliette pela Alfa, 35240. O passageiro 2230 para prosseguir o táxi. Passageiro 2230 autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, número 2. No ponto de espera chame torre 198 decimal 6. No ponto de espera da 10 via parte, passageiro 2230. Trip 5240 autorizado táxi até o portão 4 via Alfa Juliette. Alfa Juliette até o portão 4, trip 5240. 4089, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 140 graus, 129. Alinha e decola 10, azul 4089. 5240. Com a informação, é 10. Voo no 600, ação de identificação, autorizado de chegada Mari, desce para nível de voo 090. Pegada Mari, descendo para o 090, voo 1600. Não prepare Puca. Graças. Ok, pro Olympus 48. Olympus 48, voo na Pro de Pelô. Pro de Pelô. Cópia. 754. 754, Campina Grande, nível 390 aprovada, pesou 10 até Neuma, após Neuma direto Campina Grande. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119, decimal 35, transponder 5454. Autorizado Campina Grande, nível 390, pesou 10 Neuma, após direto Campina Grande. Decolada 10, Puca Zipar, curva esquerda após, 454 transponder, 193543. Correto, meia dúzia, chame pronto para o inspecionamento, voo 754. Câmara, obrigado. Salvador, 3193, ponto para o táxi, o POB 76, autonomia 4 horas e 10 minutos, alternativa Guarulhos. 050, 360. Controle 697 após o pelo, autoriza prosseguir, ILS 8. 76. 076, 76, táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera 186, 3196. Bom, boa tarde. Obrigado, bom trabalho. 198, decimal 6. 8, controle Salvador, Olympus 48, no ideal de descida. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, transição frote, controle 1-1-9, decimal 3-5, transponda 5-4-5-3. E direita para 235, descendo para? Desça para 4.000 pés, QNH 1012. Seu limite é a radial 285 do VR de Salvador. Ok, 4.012 na Pro 235, radial 285 Salvador, 67. Reduza para 1709, gol 1697. Tá reduzindo. Controle Salvador, Olympus 48, radial descida. Olympus 48, desça para 2.000 pés, QNH 1013. 2.000, Olympus. Esquerda fechada, Puca, Ponte, Aracaju, após 1935, controle 5455, transponder, chamará nessa para pushback, se aumenta o portão 7, noite 06. Ok, confirma a subida Puca até a posição Jamo. Após Jamo, direto Aracaju, o noite 06, aguarda chamada de pushback, se aumenta. Puca, Jamo, após Aracaju, noite 06, chamará. 5, muito obrigado, boa semana. Tango, Índia, Tango, essa é a identificação. Aguarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, decolado Nadael, cruzando 2.000. Número 697, desce para 3.000 pés, QNH 1012. Ok, para 3.012, próxima limite a radial 285, curva esquerda. Guarde gol número 97. Ok, mantendo a pro, então entendeu que vai cruzar o eixo. Gol número 97 ultrapassará o eixo da, do localizador. Tá ciente, na sua escuta. Olhe bom, boa tarde, Azul 4089. 4089, aguarde. Gol número 97, curva à esquerda, proa 160. Esquerda, proa 160, gol número 97. Atinge 50, tá 3660. Controle, tá 3660, vai atingir o 050, reduzir a velocidade para 230. Gol no 697, para o curso localizador, curva à esquerda, pro 105. 105, mantemos a velocidade na sua escuta. O 697 entendeu, pro 105 para o localizador. 3-0, atualizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3-2-2-3-0. Localizador, confirma. Bono 3-2-8, completo sinal IDES, chama o seu frequência 1-1-8, sinal 6. 8-6. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, Leda, após Eudes. Sobe ao 360, da EL, Leda, Eudes, 4089. Gol 1697, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reportabilizado. Para 2.000 pés, livre localizador, ILS reportará, 67. Controle, papá, papá, Marques Leite, Romeu. Oi, Salvador, boa tarde, da 3193, ponto espera da 1-0, pronto, guardando o passageiro. Passageiro 2230, autorizado decolagem, vento 130 graus, 1-2-2. Decolagem 1-0, passageiro 2230. Voltando. Olimpo 14, prossiga. Olimpo 14, intenção após o circuito do traço permanecer fazendo toque em repetida. Aproximadamente 4 toques em repetida. Ciente, Olimpo 14. Reporte para cancelamento. Ciente, Olimpo 14, solicita cancelamento. Para visual com a linha do litoral. Papá, papá, Índia Tanguia, contato radar 680 milhas nordeste. Matéria de voo 0-0. Vai seguir para rotatória, Marques Leite Romeu. Marques Leite Romeu, chama sua frequência 1-2, decimal 6. 18-6, a torre regata. Tá 3660, reduz velocidade para 1709. 23660. Vai atingir o 090 Gol 9600. 10, corredor forte, decola da 17 após decolagem com curva à esquerda. Após forte, voa axé, após axé, Interlagos. Ponto 119, decimal 35. Torre 118, decimal 6. Transponder 0167. Torre Salvador, passarela 2230, decolado perfil da Arbor. Então, 3660, desce para 2000 pés, autorizado sinal IMS, impossibilidade. Douro, Gol no 6900, passando Serra Vitor 366. 7.97, continua aproximação, chame o Serra Vitor 372. Chamará 372, Gol 6900. Colagem supernivisual 200, saída Arbor Elephant. Ao 200, Arbor Elephant, 2230. Usado sonamento, chame a torre para o táxi, 1-1-8, decimal 6. Bahia. Olympus 48, atinge o Mackenzie 2000. Tem condições de prosseguir visual? Eu consigo. Estou com a intenção aumentando e mantendo visual. 3-1-3, decolaria de imediato quando autorizado? Afirmativo. Sente, posição, cabeceira, alinhar e manter. Alinhar e manter na 10, aguardando, tá 3193. Agora 2,5 milhas, visual com o nosso colega diante. Tá mantendo separação visual com uma mínima agora 150 nós. Tá 3,68, tráfego pretende 5 milhas à sua frente. 3,60. Mike Jet Romeu, Tabata, chame solo controlado, 130 com uma dúzia, Mike Jet Romeu. Vai chamar no solo controlado, Mike Jet Romeu. 93, pista no zero livre, decolagem autorizada, 130 com uma dúzia. Na decolagem, está 3193. Voando 328, pousou, levou, 1219. Mínima de aproximação, chame torre frequência 1-9, decimal 60. Correção, decimal 6. 1-9-6, completamos a redução, obrigado, até logo. Portão 10-3-2-8. Menino, obrigado, aguarda. Velocidade para 1-9-0. 1-9-0-9, jogou 9-6-0-0. 360, número 2 para pouso, reporte o marcador externo, baixar travado. Reportará, TAN 360. Azul 4089, 97, pista no zero livre, pouso autorizado, vento 120 graus, uma 12 nós. Livre pouso na 10, Gol 697. Aciona 0151, controle 119, decimal 35. Torre 118, decimal 6. Tio meu no solo, azul no meio, frequência livre, boa tarde. Já? Mike já, tio meu no solo, azul no meio, frequência livre. Frequência livre, já, bom dia. Se é Mike Fox, livre acionamento, chame táxi decolagem, fica atento ao Robson, acabou de pousar aí no pátio da base, ok? Tá acionado, tá tudo para o táxi, ó. É, tem intercessão, chame ingresso, se é Mike Fox. Tente, Marcos. 3193, decolada azul no 7, 1935, viagem. 1935, obrigado, 3193. Claro. Olá, Salvador, boa tarde, 3193. 3193, contato radar da decolagem. Supernível João 380, saída da El, Leda, após Briggs. Subindo 380, tem a possibilidade de ir pro a da El, da presente? 3193, vou na Prod Dael. Obrigado, Prod Dael, tá 3193. Azul 4089, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife 125, 3325, azul 4089. 5728, na web 7, pronto, pushback acionamento lá. Voo no 600, desce para 2000 pés, QNH 1012. 2000 pés, desce o voo no 600, ajustado na 012. Gente, livre ingresso pelo Juliette, pelo portão, para o portão 10, 322. WebJet 5728, após a passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado pushback. Após a passagem do Gol, pushback e acionamento 5728. India November Alpha, autorizado, correção. Está pronto para a Copa, India November Alpha? India November Alpha, autorizado, Salvador, Salvador, 1.000 pés, decola da 17 com curva pela esquerda. Corredor forte. Aciona 01171, controle 19.35, torre 18.6. India November Alpha, após decolagem, curva à esquerda, planejamento correto. Chame torre para acionamento. Alô, Salvador, Gol 1697, livrou na Eco. Gol 1697, autorizado táxi até antes da táxi Juliette. Gente, autorizado até antes da Juliette, o nome é 97. Ainda não lembro, Alfa, livre o acionamento para o táxi. 00 visual. Voo no 600, complexo na UNS, amplitude frequência 1986. 1986, chamará o gol 1600. Papá, papá, Índia, Tango, Índia, correção Yankee, voe na proa de pelo, desça para nível de voo 050. Controle Olympus 48, rotatória. Olympus 48 para ingresso, no circuito, amplitude frequência 1986. 86. Torre de Salvador, Olympus 48. Confirme, papá, papá, Índia, Tango Yankee. Presente, propõe conseguir visual para Salvador. Ingresso na Juliette, portão 5, tá visual com a nave de São Paulo. São, é toque emitido ou pouso final? Toque emitido. Gente, eu tô com o 737 da Gol, próximo marcador externo, visual com o Boeing? Visual. Gente, vai seguir o tráfego número 2 para a pista no zero, reporte girando base, Olympus 48. 48, passará girando base, Olympus. Torre Salvador, Gol no 600. 600 avistado, pista no zero, pouso autorizado, 120 com 10. Pouso autorizado, Gol no 600. Gol Salvador, Gol 1806, posição 7, pushback acionamento. Confirme o último que chamou o solo. Gol 1807. 1806, desculpa. 1806 no portão 7. Confirma? Afirmativo, posição 7, 1806, pushback acionamento. Salvador, Papa Romeu, X-Ray, Gol Santos. Conforme plano, senhora, decolou de Valença para Brasília, está no momento na radial 257 a 48 milhas de Salvador, solicita ascensão para nível 280 na proa de Ibru. Zero, autorizado ingresso, portão 08. Autorizado para 08, 3660. Na base. informa que o voo ao 1620. Fox, só de 3 a descer a curva esquerda, chama para cruzar a final da pista 28. 7, repassará, Max Fox. Pode manter o litoral, senhor? Manter o litoral aqui, sempre se acurvar, sempre se usar, sobrevoar a pista. Quer manter o litoral esquerdo, litoral norte, é isso? Afirmativo, sempre precisa cruzar a pista. Objeto 5728, 111 é o POB, autonomia de 2 horas e 40, Fortaleza. Litoral, ok? Mantém o setor e aguarde para cruzar. 7, Mike Fox. Objeto 5728, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Alfa Índia. No ponto de espera, chama a torre 118 decimal 6, ajuste 10012. Papa Romeo X6 Golf Tango, sou para nível 200. Nível 200, tá? Oi, então, Papa Romeo X6 Golf Tango, sou para nível 220. Nível 200? Autorizado direto Brasília, Romeo, Papa Romeo X6 Golf Tango. Pro de Brasília, Golf Tango. Tráfego da mesma companhia, só retaguarda, autorizado pushback acionamento, suporte para o táxi. Após o outro web, está autorizado pushback acionamento, né? Cadê o erro? Mike Fox, ingresso na linha litoral e chame para cruzar a final da pista 28, curva pela direita agora. Ingresso no litoral e chame para cruzar a final da 28, você é Mike Fox. 7, Mike Fox. 5728, mantenha a presente posição. Mantenha. Olympus 48, pista 10 livre, autorizado, toque emitida, 130, uma dúzia. Livre, toque emitido, Olympus. Tá aérea. Estou na sua escuta. Meia 00, autorizado táxi até antes da Juliette, reporte antes da Juliette, no 600. Gente, no Juliette, reportará o gol, o 900. E no 900, 5328. Se é mais forte, compete a curva pela direita, ingresso litoral e tá... Reporte para cruzamento na final da pista 28, se é mais forte. Gente, mais forte. 7 4 pushback acionamento 62. Brasília, frequência, correção, centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260288, grato, gostando. Aguarde acionamento, aguarde o Boeing 737 da Gol passar a sua retaguarda após autorizar o acionamento, pushback. Ok, após a passagem da guarda do colega, está livre e chamar a pronta, vou no 754 e confirmar a posição dele, agora no pátio. Desconsidera, autorizado pushback acionamento. Autorizado, chamar a pronta, vou no 754. Está tendo 200 mil pés, aguardando para gerar base. Confirme só quantos toques vai ter, atual, Olympus? Seria um mais 6. Se é a Mike Foxtrot, está livre o cruzamento da final da 28 e agora de transmissão de comunicações. Se é a Mike Foxtrot. Esse é a Mike Foxtrot. Olympus, confirme quantos toques é emitido? Seria um mais 6. 06, gente. O objeto ainda mantém a guarda para a decolagem, ter com o tráfego pequeno porte cruzando a final da pista 28. Ok? Só um instante para a decolagem. O objeto 5728. Sua escuta, obrigado. Valeu, Web. Obrigado. Bom voo aí para você. Alfa Vito Juliette, ingresso autorizado, é pote LED, ponto Alfa Vito Juliette, pista no 7. Tá ficando assistindo? Depois a gente inicia, ok? Então, meu CA Mike Fox, trote, cruzando a final da 28. Mantenha a linha litoral a 1 no meu pés. Conheça a praia de Buraquinho, a interseção do Rio Joanes com o mar? Afirmativo, senhor. Sim, assim que passar outra vez de Buraquinho, chame o controle em 1 no 9, decimal 35, tenha uma boa viagem. Obrigado.